verdade, a única pessoa que mexe no cabelo do Superman é o editor da revista que mudou lá com o desenho do Jorge Pérez, né? Eu lembro quando o Superman ele era fã do Sidney Magal, que ele tinha aquele cabelo Os bizarro. mullets? Os mullets, porque, meu, imagina, se o negócio não quebra de jeito nenhum, como é que será que ele faz pra cortar o cabelo? Tipo, o cara usa uma faca de Não, kriptonita? é visão de calor, cara. O mullet é o que quando ele usava aquela roupa preta? Não, é, também, também. É. Quando ele morreu, ele Cara, voltou. eu devo dizer que eu gostava daquela versão porque eu tinha um jogo de Super Nintendo, cara, que quando a gente pegava essa versão do Superman, era um Superman bem fodão, tá ligado? Então eu criei na minha cabeça que o Superman de mullet era foda pra caralho, A entendeu, velho? morte e o retorno de Qualquer Superman. pessoa que usa mullet é foda pra caralho. Você vê todos os filmes do Van Damme, ele é baixinho, feio e bate em todo mundo. O cara usa mullet. Ó, começou Não, falando mas mal do peraí. mullet, tá vendo? Agora Mas já isso não tá era. Aí, enaltecendo. derruba, Mas derruba, isso não era. derruba. A gente chamou esse cara pro podcast, mas. Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Transcription feature, Superman! Look! Up in the sky! Bird, it's a plane! It's Superman! Fala, nerdaiada que está lavando sua cueca para colocar em cima das calças. Está começando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Hoje nós temos mesa cheia para falar do aniversário, atrasado, é claro, do Homem de Aço. Temos aqui dois convidados e três membros da casa. A começar por André Meister. Gama, o moderador, dono da página do Facebook, Batman da Depressão. Eu gosto mesmo é do Batman. E temos os escroques de sempre da mesa, Ebony Spider-Man. Cara, de novo falando sobre o Superman, pelo amor de Deus, não existe. E pela primeira vez participando desse Illumicast, Colossus de Sitorak. Olá! Viado! Bicha! Bicha! Ai, que delícia, cara! E vamos falar hoje que já estamos numa semana especial de nosso sitezinho de merda, falando do Superman. Então vamos abrilhantar com o podcast falando, mais uma vez, sobre o Superman. Nem eu mesmo tenho mais saco pra falar disso, mas vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: como The Man of Steel só vai estrear dia 13 de julho... Ué, não é 12? É, 12 de julho, 13 de julho, whatever. Não. Tanto faz. Não, um dia tem muita diferença. Não. Eu posso já começar falando mal dos outros? Dos outros quem? Dos outros filmes? Não, da cinematográfica que comanda aqui a minha cidade, que só colocou pra estreia dublada em 3D. Olha que beleza, hein? Putz. Não, é tipo uma merda, cara. Tem uma empresa que monopoliza o cinema aqui de Piracicaba. Então, assim, eles fazem os horários do jeito que eles querem. E eles. O argumento deles é que as pessoas que são público deles preferem só filme dublado. Então, o que eles fazem? Eles colocam um horário legendado, tipo assim, às 10, 11 horas da noite de uma terça-feira. E o resto da semana é só dublado em 3D. Só que aí tem outra coisa. O 3D deles não é bem 3D, é quase 3D, entendeu? Sabe quando o cara faz uma gambiarra no filme? Sim. É tipo, tem uma sala. É quase pra sempre. Então se você realmente não percebe 3D, o cara te dá um óculos escuro pra você assistir o filme. Você é um negócio uma bosta de. O cinema é lindo, você senta lá, você, que tela linda. Mas o cinema, então, eu vou fazer um apelo para as pessoas de Piracicaba. Eu não vou falar nome de empresa para não tomar processo, mas todo mundo já sabe do que eu tô falando. Gente, não vão no cinema aqui em Piracicaba, vão para outra cidade, comigo com seus amigos, vão para outro lugar, porque os caras, eles só querem público. Vocês estão falando que a maioria do público vai. para filme dublado e você quer ver o filme legendado, vai para outra cidade. Campinas tem cinema que tem filme legendado. O 3D em outras salas é melhor, sabe? Esse cinema é uma bosta. Não tem um cara que eu conheço que fale bem de cinema. Deixa eu interromper, cara. Tem muito bom. Mas se o público prefere dublado, o público é burro. Você acha que vai ter item suficiente de distinguir um cinema bom de um ruim? Mais ou menos, porque tem gente que tem filho, que às vezes quer levar o filho no cinema, e o filho quer ver dublado, porque ele é muito pequeno pra legenda, entendeu? A dublagem tem a sua graça, entendeu? A minoria, mas se os caras colocam é que eles acham que vende mais. Então, a melhor forma da gente demonstrar isso é também, gente, para. Eu acho que, assim, não tem problema os caras colocarem versão dublada, mas eu acho que a gente tem que ter opção de ouvir legendado, pô. Sabe, tem que ter um mínimo opção, cara. Mesmo que fosse uma sala com duas, três sessões todo dia, sabe? Mas, pô, tem cinco salas na porra do cinema, os caras colocam um filme em quatro delas e nas quatro você vai ver legendado em 3D, pô. Em 3D? Dá, né? Gama, tirando esses problemas dos nossos distribuidores cinematográficos que têm a inteligência de uma mula, o que você espera do filme? Sem spoiler, por favor, antes que você morra. Cara, eu espero algo bem parecido com Vingadores, tá? Não pelo conteúdo da história, mas eu acho que eles vão pegar aquela coisa do bem massa velho, fica algo bem oposto ao do Returns, sabe? Aquela coisa chata que eu já não consegui assistir, porque eu sempre dormi. Mas é bom pra isso, né? Tá com insônia, veja Superman Returns. Só não é pior que Godzilla, né? Nossa. Não, eu juro pra você, eu nunca consegui assistir aquele filme todo e eu tenho um DVD, cara. Eu também. Tamo junto. Eu tenho a lata comemorativa com os filmes do Christopher Reeve e o filme do Brandon Routh, né? Do Bryan Singer, o Superman Returns. E eu tenho uma enorme dificuldade também de ver o Superman Returns. Mas Ebony, você falou tamo junto. Qual é, assim, e dê certo. Quer dizer, como já tá dando certo, né? Qual é a sua expectativa? Então, dando certo, não é nem muito com o personagem, mas é com o futuro mesmo da DC nos cinemas. Mas então, eu acho que... Ele dando certo, com o filme sendo ruim ou não, me agradando ou não, ele dando certo, por mim tá ótimo. Mas o Bryan Singer, cara, o problema do Bryan Singer ter dirigido o filme é que ele foi o diretor escalado que ele fez os X-Men, porque ele foi pra raiz dos X-Men. Você vê aquele Wolverine com aquele cabelo ridículo nos primeiros filmes, sabe? Uhum. O cara quis ir pra raiz, beleza. Até que o cara foi o que começou realmente essa moda de fazer filme de super-heróis, né? Recomeçou, né? E uma coisa que o Bryan Singer quis fazer foi um negócio nostálgico. O cara não quis trazer pra nossa época. Se você assistiu os filmes do Superman do Christopher Reeve, apesar deles serem... Eles são épicos porque o Christopher Reeve morreu. E porque eles eram filmes bons do Superman pra época, sabe? Não sei se você assistiu hoje... Velho, cara, eu me divirto assistindo até aquela desgraça com aquele humorista. Acho que é o 3. É, o 3 com a criptonita feita de nicotina. Eu sei que tem lá o humorista lá, o Richard Pryor. Eu ainda me divirto um pouco, porque ele vira um hacker do nada, né? Acho que é esse o plot. Isso, é. Não tem indicação nenhuma. Ainda quando passa no SBT eu consigo assistir, cara. Mas é que tá. Se esse filme tivesse sido feito ano passado, e aquele comediante fosse lá, o Chris Rock, sabe? Tipo, você ia conseguir assistir o filme? Porra, não. Isso é difícil. Não, depende. Não, depende. Se tiver o Chris Rock numa narrativa em off e aparecer o pequeno Chris sendo hacker, acho que dá, cara. Até rola. Fora isso, não rola, não. Mas Ebony, diga aí. Você tava falando que você concordava com o Gama. Qual é a sua expectativa pra The Man of Steel? Com relação ao filme, eu odeio o Gama pelo spoiler, mas assim, eu acho. Sei, cara, eu não sei. Eu tô procurando me deixar a parte das notícias, né? Porque, enfim, pra não ficar aquela coisa de você já ir pro cinema sabendo toda a história, já sabe muita coisa até. E, sei lá, eu não tô muito empolgado, não, por ser o Zack, por conta de ser aquela. Pelo estreito, né? O trailer mais avançado que eu vi, ainda assim, me deixou com sono. Então. Ou seja, você tá no estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu tô velho. Velho, barrigudo. Daqui a pouco tá brocha também. Na Mas colaça, qual é a sua expectativa para The Man of Steel? Assim, eu vi os três trailers. A impressão, a minha expectativa é que eu vi um Dragon Ball no DC. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse meu, porque eu vi uma cena do trailer 3. Se eu não me engano, é o trailer 3 que aparece, se eu não me engano, o Super-Homem batendo no ar. Isso é quem juntou aí agora, velho. É, batendo no ar, não pode. É, batendo no ar é o Kryptoniano, não sei quem, é muito rápido. Eu me lembrei realmente do Goku dando a porrada no Vegeta no ar, assim. Me parece Dragon Ball, assim. Se o filme do Dragon Ball tivesse sido isso e não aquela merda, só essa cena já teria valido o filme. Isso é verdade. Se você parar e pensar que, pô, são dois kryptonianos, forte pra caralho, a luta vai ter que sair, vai ter que ser isso mesmo, cara. A destruição é colossal, entendeu? Então, prestes de pouco, assim, é bem Dragon Ball mesmo. Então, só que isso vai ser legal, acho que vai. Agora, engraçado, pra mim, a minha expectativa do The Man of Steel, na verdade, é tentar. Eu acho que eles vão tentar fechar toda essa nova empreitada com relação ao Superman, né? Porque. Fechar. Porque eu tem, não concordo com isso, não. Você tem as três versões variantes do Superman dos 952, né? Você tem a versão do Morrison, você tem a versão do George Pérez e você tem a versão do Geoff Johns. Cada uma diferente da outra. E eu acho que o The Man of Steel, em alguma medida, ele vai tentar fechar as três numa nova. Ou então criar a versão, pelo menos definitiva, para os próximos 5 anos do personagem. É, eu acho que é mais isso mesmo. Parece. Eu também acho. Porque tem elemento dos três, né? Você tem o Superman Quarterback, do Geoff Johns. Você tem o Superman que é o deslocado, que é basicamente o Grant Morrison, e você tem o Superman com sentimentos, que é o George Pérez. Raul, só uma coisa. Eu não vi o filme ainda, óbvio, eu vi os trailers. É. A impressão que eu tenho, que eu vi só de ver os trailers, é que ele tá muito. Ele parece estar sério demais. Sim, isso é a influência do Nolan. Do Nolan. No filme. Do Graham, do Nolan, né? Do Christopher Nolan. O que eu acho que esse negócio da influência do Nolan é positivo e até um certo ponto nem tanto, assim. Porque eu falo mesmo como pela minha área, sabe? Tipo, se você vê a forma com que as pessoas estão lidando com o filme hoje, os filmes que têm uma liberdade um pouco maior de roteiro, eles estão indo pro lado conceitual. Vamos fazer o personagem ficar verossímil, porque ninguém vai aceitar um personagem galhofe que nem dos anos 80, sabe? Uhum. Então, tipo, você vê o Batman, por exemplo. Realmente, o Batman ficou um filme genial. Eu gostei muito do filme, tá? Dos três? Eu gostei dos três. Eu achei o terceiro, assim... Olha, eu só vi dois, tá? Eu não sei se você tá falando, não. Batman Begins. Eu tô esperando ainda a trilogia fechar. Ah, tá. Concordo. Eu também só vi dois. Não, mas, porra, nós temos... O terceiro filme me deixou, assim, um pouco a desejar. Eu acho até porque o Heath Ledger tava morto e tal, e teve coisa que eles podiam ter acrescentado com o Heath Ledger. Eu tenho certeza que teria acontecido alguma coisa. Sim, e também... Morto, não tá mais. E também... É, agora não dá mais. E também tinha a Thalia, né? Eu só não sei se era Thalia Algu ou se era Thalia Maria do Bairro, porque a atuação foi forte. Não, assim, aquela morte da mulher é foda. Ó, morri. Foi? Ah, morri. Ela morre que nem o Bat, né, do Kung Po, né? Você só pensa... Isso não significa que alguém esteja morrendo. Alô? Então, o que eu tava falando? Peraí, só um minuto. Master, eu acho que o Ebony quer falar alguma assim, coisa. Assim, com relação ao que toda hora eu escuto falar... Com. Nisso que fala do Batman, né? Se tivesse o Heath Ledger, talvez fosse. Cara, quando começou a fazer o terceiro filme, o cara já havia morrido. Então, assim, acho que não é uma desculpa pra. Ah, cara, mas se olhar ter por sido... exemplo. Não, mas pera. O que dizem é que o terceiro filme seria uma continuação do segundo, realmente. Ele não seria um algo assim, a parte com o Bane, com a Talia Al Ghul, falando da Liga das Sombras. Seria uma continuação daquele vínculo, daquele amor de viado do Batman com o Coringa, cara. Foi o que. Se, se olhar aquela cena do tribunal, mas não deu pra pensar depois falando, mas, não, mas os caras quiseram até fazer homenagem pro cara. Você viu aquela cena do tribunal, não é um espantalho falando, aquele é o Coringa falando com o corpo de espantalho. As piadas que o cara fazia, sabe? Tipo, ah, você vai ser morto por você escolhe morte ou exílio. Aí o cara, eu escolho o exílio, então você vai morrer por exílio, sabe? Tipo. Sim. É muito Coringa isso, sabe? Mas o que eu tava falando a respeito do Nolan é que o lance de ser conceitual, ele às vezes ele deixa o personagem tão verossímil que você não tem mais abertura pra licença poética. Você começa a ver um monte de falha em roteiro, sabe? Tipo. O que eu não gostei do terceiro filme do Batman foi meio isso, sabe? Tinha um monte de cenas, eu não vou mencionar porque eu não sei quem tá ouvindo, mas tem um monte de cena que você olha e fala, não, peraí, o negócio, se ele fosse tão real quanto ele realmente tá mostrando que é, o cara teria pensado em tal solução, entendeu? Uma solução meio óbvia. Ele, por exemplo, sabe? Nunca teria chegado a Gotham City, né? Pera. Ah. Tá bom, você precisa brincadeira. Calma aí, só um minuto. Você pediu pera, mas você não pediu direito. Por favor, imite o João Kleber nessa hora. Pera. Obrigado. Não, eu prefiro levar o terceiro filme como bem uma homenagem ao Batman. Se você parar e pensar, aí tem muito aquela da brincadeira do Batman ser ele mesmo, sacou? Uhum. De você não precisar explicar as coisas que ele faz pra ele ser o Batman. Mas você concorda comigo que no contexto que ele colocou, isso acaba meio que... Se ele realmente pensou em fazer isso, você não acha que o cara meio que fugiu do propósito? Porque primeiro ele tenta fazer uma coisa do sim, tipo. Sim. Eu acho que também fugiu do propósito. Mas ainda sobre o Superman, que a gente tava falando. É verdade. Eu falei, tá fugindo do assunto completamente. Não, mas isso é normal. Isso é normal, mas até porque a gente tá falando do mesmo diretor. Olha só, fugindo do assunto, sacanear o Ebony. É obrigação. Vamos lá. Mais sobre o. Eu aprendi uma coisa. House, vá pro inferno. Ah, você na verdade quer me mandar tomar no cu. Fala a verdade. Consegui reunir pontas pra isso. Tá. Mas tem mais coisa de novo no filme. Eles vêm pra cima. Schneider, vocês vão multa, tá? Valeu, partiu. Pra mim, isso que ele fez, tá? Pra mim não teve porra nenhuma de Nolan lá. Tá, Mas eu acho que vai. Né? Eu acho que ainda vai ter e muito, cara. Você acha que vai ter muito o quê? Influência do Nolan? Slow motion. É porque você ficou no vácuo e você falou, eu acho que vai ter muito. Aí eu perguntei, influência do Nolan? Aí você falou, slow motion. Tá bom, beleza. Respondeu minha pergunta. Viu? Consegui. Conseguiu. Parabéns. Saí da doença. Exatamente. O simbionte para de te influenciar. Parabéns, garoto. Mas o que é engraçado, na verdade, continuando o assunto, é que várias iniciativas começaram ao mesmo tempo com relação ao Superman, né? Você tem o filme, você tem os 952 e você tem Injustice, o jogo, né? Sim. E como é que isso tudo pode se combinar numa nova versão do personagem? Acho que isso não se combina, não, viu? Porque é muita mídia diferente. Olha, é muita coisa. Eu acho que se combina assim, e sem dar spoiler, mas deixa eu só mostrar essa cena aqui pra vocês. É uma cena do. Vocês, filha da puta, é uma cena do jogo. Ah, mas eu não zerei ainda, não quero, não vou assistir, não manda. É uma cena do jogo, é uma cena do jogo que também tá nos quadrinhos do Injustice. Isso aí então, até eu consigo ver. Melhor do que ver a cena lá do Power Ranger vermelho que vocês estavam mandando. Cena do Power Ranger vermelho? Que cena do Power Ranger vermelho? Ele come um cara, tá ligado? O que vocês estão falando? Eu não sei. Pera aí que eu vou mandar a cena pra vocês. Só conseguir o link aqui. Fala. Até em cima disso que eu ia perguntar. Precisa haver uma conversão de tudo isso? De tudo isso? Não, é porque, né? Os Supermans, essas novas versões de Supermans estão se permitindo certas radicalidades com o personagem, que é diferente do personagem que a gente conhece, entendeu? Por exemplo, essa cena aí, vocês podem ver agora que o link tá certinho. Uhum. Tá vendo aí, Colossus? Tô vendo, tá bonito. Né? Essa cena aí é a cena do Superman... dando cabo do Coringa. Se eu clicar, eu não vou ver o Ranger Vermelho comendo um caralho novo. Não. Isso que você tá falando, cara. Quem mandou essas coisas pra você, meu? Não, isso quem vai ver serão os nossos ouvintes durante na postagem do podcast. Pode deixar que eu separei a imagem. Tá? Aí, essa cena, na verdade, ela força o limite do Superman que a gente conhece. Porque o Superman que a gente conhece não mata. É um escoteiro. É. Não, não é só um escoteiro. Na verdade, ele é quase um santo. É Jesus. Eu não diria que a DC trabalha os personagens deles. Se você pegar a Marvel e a DC, o jeito que eles trabalham os personagens, a Marvel sempre trabalha os personagens como semideuses, e a DC trabalha como deuses. O Batman, inclusive, você pode até pensar sei lá, no Hades, sabe? Mas todos eles, tem até uma série, já não lembro de quem é essa série, que o Superman ele é como se ele fosse o Hércules, sabe? Então até o lance do Superman, se você prestar atenção no tipo de roteiro que eles costumam... Eu não sou um eleitor assíduo do Superman, posso estar falando uma asneira absurda, mas... Se você olhar, o Superman, ele é aquela coisa assim, ele tem uma força X e o inimigo dele sempre vai ter uma força X menos 0,001, sabe? Tipo, ele vai apanhar, mas uma hora ele vai ganhar. Sabe? Por isso que não tem muita abertura para aquela ideia de, tá, beleza, se o Superman, se o Batman, ele sabe Aikido você não precisa da força do cara, você pode usar a força do cara contra ele mesmo, então o Superman tem uma força descomunal, ele vai se quebrar inteiro? Não, sabe, tipo, ninguém vai explicar isso, entendeu? O Superman, ele é uma criatura que tem o amor do roteirista como principal superpoder. Não, de nada, não. Isso é relativo, não, porque não, agora não, nos 952, por exemplo, o Grant Morrison estabelecer um limite para a invulnerabilidade do Superman. E... Né? Ele morre? Ele é passível de morte. Porque... É morrível? Ele é morrível. Você teme pela existência do Superman? Não, você fica bolado. Porque o que acontece é o seguinte, ele continua a prova de balas, coisa e tal, a pele dele continua assim, só que ele sofre danos internos. Então, quando na segunda edição dos 952... O Grant Morrison faz uma cena em que um tanque de guerra acerta a queima-roupa do Superman, né? Ele não tem feridas externas, só que o nariz e a orelha começam a sangrar, né? Denotando ou feridas seja, externas. Ou seja, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma, mas é um indício de uma fragilidade. O cara tem uma pele de... O cara tem uma couraça em vez de adamantium na pele, mas o é feito de paçoca. Isso, né? Exatamente. É igual quando o Thor precisava usar a armadura, lembra? Que ele tinha resistência nível Superman, mas os ossos eram quebráveis como os de uma velhinha. É tipo a Hebe com os poderes kryptonianos. Cara, é o Luke. É o quê? É o Luke Cage da DC. É, quase isso. Mas isso. O Luke Cage até é bacana. Mas. O Luke Cage é bacana porque é preto. No final você precisa. Não, o Luke Cage é bacana porque ele é um negão de pele de aço. Não, o Luke Cage é bacana porque ele comeu o cu da Jessica Jones. É isso, por isso que ele é bacana. Ah, e do Punho de Ferro também. Ah, isso eu sei. Você tava lá? É isso. Eu não fui. Assim? Não, sério, eu vou dizer uma coisa. Punho de Ferro, muito... né? Não, sério. Ranger Vermelho, hein? Não tem muito a ver com o assunto. Esse cara, garoto, eu li Heróis da TV, eu não engoli a relação do Punho de Ferro com o Punho de Ferro, sabe? Esse lourinho anda muito junto com o negão, cara. Rapaz, eu quero, né, cara? Cara, ele é muito difícil. Não, é a síndrome do pagodeiro, né? Ah, pô, não, e o Punho de Ferro com aquela roupinha pescando siri, aquela calcinha que só vai até o joelho. Aquela cara. Calça ciclista. Pô, muito camper pra mim aquilo, cara. são os preconceitos da sociedade impregnados em sua mente. São os estereótipos que os quadrinhos usam e você não percebe, queridão. É verdade, eu sou. Ah. Será? Eu vou me penetrar lá, cara, desculpa. Não, cara, você anda de trem, cara, você tá desculpado. Qual o problema? Olha o que, cara? Eu tô fazendo às vezes o Delarri agora, né? É, isso que eu ia falar, o Delarri. Já que o nosso gordo preconceituoso não está, alguém tem que fazer os comentários mais virulentos. Mas voltando ao assunto, né? Que ele tava falando do Superman. Essa imagem do Superman matando o Coringa, na verdade, eu não vou soltar spoiler, mas ela vai reverberar no filme de alguma forma. E cala a boca, Gama. E essa reverberação, na verdade, ela aponta para algo que pensando no imaginário do Superman, seria inconcebível, né? Que é a imagem do Superman vencendo a qualquer custo. Não, se você ler o Reino do Amanhã... Sim. Aliás, não só o Reino do Amanhã, tem um monte de histórias, cara, que você ouve, você vê o Superman, o cara é tão enrustido, mas tão enrustido nesse negócio de Boy Scout, que tem sempre uma hora que ele surta foda. Sim, sim, mas... Ele quer destruir tudo. Mas aí que tá. Mesmo ele querendo destruir tudo, tudo, tudo e todos... Ele chega no último instante, ele se segura. Ele se segura porque senão ele vai junto, não. Né? Não sei. É como se ele tivesse uma prisão de ventre controlável, assim. Tá cagando, cagando, cagando, destruindo a porra toda, acabou ali. E segura a merda toda no rabo. O cara é o cara mais enrustido do mundo, porque ele não pode comer mulher do jeito que ele sabe que ele conseguiria comer. Ele tem que tomar cuidado pra não arrebentar o osso no osso de uma pessoa. Sim, sim, exatamente isso. Sabe? Tipo, se ele gozar na Lois Lane, a cabeça dela explode, sabe? Tipo, vai como se fosse um tiro de canhão na cabeça da menina, sabe? Uhum. Tem todas essas brincadeiras, porque, meu, deve ser horrível ser Superman, cara. Sim, sim. Estando na Terra, sim. Qual é a revista que fala que o Superman fala, você não sabe como é viver no mundo de papelão? Não, isso é na Liga da Justiça. Animação Liga da Justiça com Darkseid. Isso. Acho que é a melhor. Vou pegar o vídeo nesse exato momento. É a melhor fala dele. Bota o link aqui, por favor. Vou pegar. É a melhor fala dele, é o que define, porque ele tem contato com a ponta dos dedos. Porque se ele botar um pouco mais de um ele quebra um armário. Ah, sim, sim, sim. Ele tem que. É ridículo. Sim, mas ao mesmo tempo, você tem algumas histórias de quando em quando de realidades alternativas em que o Superman mata, né? Por exemplo, Entre a Foice e o Martelo. Vocês já leram essa história, Entre a Foice e o Martelo? Não. É a história que o Superman, ao invés de cair nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética, a navezinha, né? E caindo na União Soviética, o que acontece? Ele se torna, na verdade, o grande ditador, né? E para isso ele não mede esforços, tá? A noção dele de comunismo é muito mais um stalinismo do... Não, é. Stalin ou Lenin? É, não, Stalin. Muito mais um stalinismo do que qualquer versão chapa branca do comunismo. Então ele mata, ele persegue, ele tem uma polícia especial, etc, etc, etc. E quem se contrapõe a ele, nesse caso, é o Batman. Seria o filantropo libertador americano. Mas a grande questão é, a grande questão aqui, tanto entre a Foice e o Martelo, quanto em Injustice, o Superman se torna um ditador, né? Que é a única forma que ele poderia realmente, segundo os roteiristas, defender a humanidade. Isso de fato é. Vocês concordam com essa posição? Porque ela sempre se repete. Eu acho. Cara, o Superman, ele é a personificação do sonho americano, cara. Então ele sempre vai ter que ser o cara mais justo e perfeito e Boy Scout que existe no mundo, entendeu? Ele é aquilo que. Assim, pelo menos assim, a forma com que eu olho quando eu vejo uma história dele, é sempre o cara que se comporta como todo mundo deveria se comportar, sabe? O cara tem o poder do universo nas mãos, ninguém arrebenta ele, e ele é o cara que tem a temperança suficiente para segurar a onda de qualquer coisa, ele tem o esforço suficiente psicológico para aguentar qualquer tranco, sabe? Ele é o homem perfeito, vamos botar assim, ele não come a mulher do próximo, sabe? Ele tem um caso lá com a Mulher Maravilha, mas é sempre quando a Lois Lane não quer nada com ele, sabe? Tipo, é sempre o certinho, cara. Ele é a personificação do certinho. Eu acho que é por isso que eu não gosto tanto assim dele, sabe? Você vê no... Eu ia até falar sobre isso. Se olhar o último filme esse último desenho que eles lançaram do Batman, ou do Dark Knight, que eu posso dar uma spoiler? Pode, à vontade. Até porque, porra... É, não, spoiler em Cavaleiro das Trevas já existe, né? Quando o Superman ele é apresentado, que ele até vai brigar com o Batman e tal, tem aquela coisa do Batman ser o único cara que derrotou ele, sabe? O que eu acho engraçado é que eles colocam o Superman como um grande um imbecil, sabe? Paga-pau do governo, exatamente. Isso na visão do Miller. Do Miller, Frank Miller. Se você fosse o governo americano, você não faria a mesma coisa, sabe? O Batman é o anti-herói, o Superman ele é o herói Boy Scout, cara. Eles são amigos, tal, eles se entendem, fizeram a Liga da Justiça. Mas, cara, tipo, o Superman ele vai querer fazer as coisas certinhas. O jeito certo de você fazer as coisas, muitas vezes, não bater no calo de ninguém. Você fala aí que o Batman é anti-herói, eu discuti isso essa semana. Tá? Já dizendo que o Batman é anti-herói, coisa que eu não concordo. Aí você pega e fala que um cara que é paga-pau do governo, que tá fazendo as coisas certas da forma que ele acha que está certa, ele. Você tem certeza que nessa versão aí ele é o herói da história? Não o anti-herói? Eu acho que no contexto que o Frank Miller tá colocando, o herói não é uma coisa tão boa assim. Sim, sim. Entendeu? Que nem você colocar que o Han Solo é um herói. Mas é que tá. Mas isso faz do Batman ser o herói. Porque na visão do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, o herói é aquele que acorda a população pra algo que a população já deveria ter acordado há muito tempo. Certo. Né? E quem mantém o status quo, na verdade, é o vilão. Então, nesse caso, o Superman nem o anti-herói é. Ele é o vilão, um dos vilões da história. Porque ele se renegou ao papel dele de representatividade pra virar cãozinho do governo. Não, ele é o que a gente tá chamando muito agora, acho que não vilão, no Brasil, pô. Oi? O Superman é massa de manobra. Isso, tá? Massa de manobra. Ele é manifestante. Ele é um manifestante pacífico. Mas o que eu acho engraçado, na verdade, é que no Cavaleiro das Trevas tem duas cenas, né, em que fica claro como é que o, até o André Master estava falando disso, como é que os heróis são vistos pela DC. Que é quando o Batman tá todo quebrado e ao invés dele ser tratado pelo Alfred, ele fica nu, né, e vai trepar com o morcego. Hã? Na caverna. Não. Depois, primeira luta dele com o líder mutante, que ele sai todo quebrado, a Robin salva ele, aí ele chega na caverna, ao invés dele se deitar lá na porra da maca e o Alfred começar a costurar ele vai tirando a roupa e vai entrando na caverna, na escuridão da caverna, e começa aquele diálogo esquizofrênico dele com ele mesmo, e aí vem um morcego lá e ele se recupera. Mas o lance do dele ser anti-herói é justamente isso que todo mundo aqui leu aquele Batman Asilo Arkham, que o Dave McKean escreveu, que o Dave McKean desenhou. Cara, o lance do anti-herói que eu falo, eu concordo com. Quem que falou? Quem que argumentou comigo agora que eu não sei? House. Gama. É o Gama, isso. O Gama, House. O cara, ele de fato. Do jeito que você está colocando, você tem toda a razão, tá? O que eu falo de anti-herói é até o conceito literário da coisa. Porque o próprio Batman, se você vê, eu estava até discutindo isso com um amigo meu esses dias, que trabalha para DC. Todos os heróis da DC, é sempre aquela coisa. Todo mundo voa, todo mundo tem superpoderes absurdos, eles são tratados como deuses. O Batman é o único cara ali no meio que não está brigando contra as pessoas com superpoderes. Ele está lidando com um monte de doente mental. Tão louco quanto ele. Então chega uma parte que eu justamente queria que vocês colocam nesse quadrinho, que o próprio Batman começa a perguntar se ele não é o doente. Porque se não fosse ele, nenhum desses caras existiam, entendeu? Tipo, ele deu vazão pra escala. Pera. Eu sou putinha do Batman, então eu vou defender. Tá. No novo filme de Filha da Puta. Não, olha só, Não vou dar spoiler. Só um minuto. Pra vocês tentarem entender. O nome do convidado é Gama. E ele é putinha do Batman. Tentem compreender isso, ouvinte. Eu não tô falando minha opinião necessariamente. Eu tô falando uma coisa que ele mesmo fala no quadrinho. Ele começa Mas pensa aí. O Zod vem fazer o quê no planeta Terra? Encher o saco. Transformar a Terra em crepe. Não, vou vir aqui, tá ligado? Não, eu sou novo, tô na internet. Vou aqui encher o saco. Não, cara, ele vem atrás de Superman. Se Superman tivesse outro planeta, ele ia estar de Superman em outro planeta, sim, correto? Certo. Logo, o Superman vai ter o trabalho de nos livrar de um problema que ele mesmo trouxe. Uhum. Certo. Valeu, Superman! Do caralho. Tá. E mesmo, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Da mesma forma que vai surgir alguém que vai proteger os humanos, alguém que não gosta vai estar ali contra ele. Toda vez que o Superman age, vai surgir alguém de outro planeta que teve a notícia de um cara tão poderoso pra caralho que não dominou a Terra, tá? E vai querer contra ele. Então esse é praticamente o pó de todo herói. O herói nasce e aí começa a nascer uns vilões filha da puta. Mas é o que o próprio Comissário Gordon fala no filme, cara. Você, beleza, você tem um vigilante fantasiado de morcego cuidando coisa. Vamos falar de escala. Se a gente começa a usar semiautomáticas, os vilões, os bandidos começam a usar automáticas, sabe? E aí ele mesmo fala assim, agora a gente tem um cara que se fantasia de morcego pra lá e pra cá. E de repente apareceu o Coringa. No final do primeiro filme o cara já bota desse jeito, entendeu? Então é um negócio inerente à natureza. Eu não tô criticando o Batman, aliás, que nem cabe. Não, só tô entendendo isso. Eu só tô falando que é algo que como você falou, é inerente a todos os super-heróis, cara. Sim, faz parte do meio. Então você não pode chegar e dizer. É desgraça também, né? É, claro. Você não pode chegar e dizer que, ai, mas com o Batman, será que não é ele o louco? Porque se não fosse ele, não teria o Coringa. Não, é por isso. O Batman teria o Lex Luthor também. Mas olha só, olha só. Deixa eu me defender. Você cadê o remédio pro Gama, meu Deus? Só um minuto. Deixa eu me defender. Só um minuto, André. O Batman é louco, mas não é por conta do Coringa. O Batman é louco porque é loucura você se fantasiar de morcego pra perseguir criminosos. Ponto. Sabe, não é nada tão complexo assim. Não, eu acho que fosse aranha, né? Saudável Oliver Queen. Oi? Saudável Oliver Queen. Não. O Oliver Queen, na verdade, ele tem gonorréia e subiu pra cabeça. Porque ele já era galinha antes de começar a mexer com arco e flecha. Nossa. Mas, ó, me defendendo um pouco aí da coisa, eu acho que se você não tiver questionamento por parte do personagem, o personagem perde a graça. Se o Batman não se perguntasse se ele é louco, se ele não ficasse no meio de um monte de dilema pessoal, o Batman não seria o Batman. O Batman, ele é um cara sangue nos olhos, entendeu? O cara é capaz de... Ele é super dotado, ele é rico, ele é podre de rico, ele tem que lidar com o lance dos pais dele, ele é um cara cheio de problema. E são os problemas dele, isso eu falo, qualquer personagem que você vai ver, os personagens mais cativantes são justamente os personagens que mais têm problemas, cara. Eu acho fantástico a ideia do Batman. Isso, e é por isso que o Peter Parker é cativante pra caralho, né? Exato. Então, quando eu falo que o Batman é um cara problemático e essas questões são levantadas, eu acho genial, porque o próprio Coringa nessa história, tem uma médica lá que solta eles e ela solta os Carnosilo Arkham botando a culpa no Batman. O Batman entra lá se questionando. E o Coringa, ela diagnostica o cara como louco, ela diagnostica ele como super são. O cara tem super sanidade, o cara é mais são do que todo mundo, sabe? E o melhor disso é que você começa a se perguntar se isso não é verdade, sabe? Porque a realidade do cara é completamente insana. O cara se veste morcego, tá, mas calma aí, o podcast sobre Superman, foda-se a porra do Bruce Wayne. Porra! Eu tenho culpa se o Batman é muito mais interessante. Não, tá? Não é não. Não é não, porque eu queria ter os poderes do Superman, não queria ter que meus pais morressem na minha frente, como o Batman. Então o Batman que vai se fuder. Eu queria ser rico. Seu pai ter um ataque cardíaco na tua frente não dá nada, né? Não, tudo bem. Aí tá beleza. Aí é algo que eu posso lidar. Não tem problema. Não tem problema. Boa, desde que eu tenha os poderes de Kryptoniano, tá bom. Agora, o Ebony tava dizendo aqui que o Peter é carismático. Tá bom, diz isso pro Joey Quezada. Não pra mim. Mas voltando ao assunto, Superman, né? Uma outra influência do filme, que ficou muito clara, é a influência de Godfall. Uma série desenhada pelo Michael Eka Turner, bem feito que morreu. Sobre. Antes dele do que eu, porra. Que basicamente tem o design de Krypton do filme, né? Eu não sei se todos vocês conhecem Godfall. Não. Então vou mandar uma imagenzinha pra vocês verem como é que é parecido o uniforme do que o Jor-El usa no filme com os uniformes da série, tá? Deixa eu só pegar aqui a imagem, porque essas coisas são feitas em cima da hora, sabe como é que é, né? Então eu vou mandar aqui pra vocês, copiar. Opa, aqui, ó. House. É só editar, calma. Eu sei. Mas a... ele vai falando. Não, eu vou falando que vocês não conhecem muito. Ah, cara, eu tava com esse. Eu vi esse. Ah. Essa imagem da semana, eu achei tão massa, velho, sacou? Ah, sim. O Superman com a moto, cara. Eu conheço, nossa, velho. Tron. Sim, é. É Tron. Muito Tron. Eu tava vendo os trailers do Superman. Cara, eu só consigo enxergar aquele filme do Ridley Scott. Qual? O novo. É Ridley Scott o nome, filho da puta? Prometheus. Prometheus, ah, ou a introdução de Aliens, né? É, cara, quando vê aquele. Acho que é o Zod que tá lá com a máscara, todo cheio de armadura, que ele pega, olha assim pro lado, eu fiquei parecendo que era um alien mesmo, sacou? Quando eu vi o visual de Krypton, eu também tive essa ideia de parecer coisa do Giger, que é o designer dos aliens. Parecia mesmo, inclusive a roupa em volta do Jor-El, o colarinho dele, aqueles canos passando por cima, assim. Não, isso é no. Isso não é o Jor-El, não, isso é o Zod. Isso daí pode ter tido influência, viu? Tem deve ter influenciado. Do Giger, parece muito mesmo. Parece porque muito. Esses caras que. A ideia, do Superman, falando artisticamente, de Krypton, é, pelo que eu entendi, eu soube pouca coisa do filme, tá? Eu realmente não sei, eu tô especulando. Não, aqui. Beleza. Mas eu acho que a Krypton que eles queriam colocar é justamente baseado na ideia de um planeta mais ligado, mais orgânico, entendeu? E a arte desse cara, ele lembra um pouco, sabe, se você olhar o Senhor dos Anéis, a arquitetura dos elfos, ela é muito parecida com coisas orgânicas. Acho que a ideia realmente era isso, sabe? Fora que o design, isso aí, ele é muito muscular. Se você olhar, ele segue padrões de fibra, de músculo, sabe? Então, realmente é uma coisa bem visceral. Pelo que eu entendi... Que lembra? Eu botei a imagem do Jor-El aí embaixo. Lanterna Verde, novo filme. É só uma pergunta. Pergunta. E agora eu vou... Enfim, talvez fazendo mais uma comparação maluca. É, mas, assim, do jeito que vocês estão falando da questão da tecnologia orgânica, etc. Isso não vai ficar um pouco parecido com Thor, não? E tecnologia... Não, nada a ver. Não parece Thor. Tá mais pra Avatar. A ideia. O Thor tá misturando tecnologia com magia. E nesse caso a gente tá falando que tudo no planeta é orgânico. Eu acho que, assim, eu até entendo a sua confusão, mas eu acho que não é bem isso aí. Pra você entender direitinho, Ebony, no Thor, na verdade, o que a gente tem basicamente é TechPix. Né? Não é magia, é tecnologia. Aquela coisa, você não sabe o que é o quê. É. E no filme do Superman, eles estão tentando ir contra a versão de 78, que mostrava um planeta completamente estéril. Entendeu? Eles estão tentando mostrar um planeta que basicamente é uma outra Terra, que está na sua fase decadente. Sim, mas essa ideia de, por exemplo, de vir para cá, da tecnologia, o mesmo movimento que teve com o Thor, não acha que vai ser um pouco o tema do filme do Thor? Mas não é o mesmo movimento. Não por causa do conceito. Não é o mesmo movimento. Ouvi alguém comentando qual era o conceito, eu não vou falar por conta de spoiler e tal, mas se realmente for o conceito que me explicaram de Krypton e por que o Superman existe, etc, etc, etc, realmente tem muita coerência os caras fazerem desse jeito, sabe? Ficou legal. Tanto que não usem a desculpa do entre a foice e o martelo, porque no final da história, na verdade, Kal-El vinha de uma terra futura. Não, tem nada a ver. E era da família Luthor? Não, era um lance genético mesmo. Tem a ver com genética. Ou seja, a mistura de Thor com Homem-Aranha. Quase isso. Não chega a ser isso. É uma parada mais ou menos por aí. Vocês querem que eu explique mais ou menos a ideia? Contando que você não conte spoiler do filme. Não, é que assim, é que o Superman, tipo assim, o Krypton, eles não se reproduzem mais fisicamente. Eles se reproduzem, pelo que foi que me falaram, tá? Eles se reproduzem como se fosse bebê de proveta. Como era Krypton no versão do Barney. Então, eles fazem as pessoas. Inclusive, tem desenhos conceituais nesse sentido. Ah, tá. Então, tem como se fossem uns postes assim, cheios de incubadeirinhas, assim, com fetos dentro. Entendeu? Eles programam os fetos pra eles serem. Por exemplo, você tem um cara que você quer que ele cresça pra ser um engenheiro. Então, eles vão depositar toda a vontade, toda. é, todo o propósito deles, eles depositam no feto. Tipo, esse feto vai ser perfeito para ser um engenheiro. Então, eles fabricam um bebê perfeito, entendeu? E o Superman, o lance dele é justamente que ele não tem propósito nenhum. Agora, não sei como que ele é um bebê defeituoso, né? Não sei se é defeituoso ou se ele realmente não foi pronto, eu realmente não sei a história. Pro padrão de Krypton, ele seria um bebê defeituoso porque não deram a casta, entre aspas. Ou perfeito, né? É. Porque ele, precisaria descobrir um propósito. Então, tipo, a ideia do comparando isso com a arte, se você pensa num mundo que ele é criado a partir de um lance mais visceral, é meio interessante você colocar as máquinas como se fossem realmente voltadas à genética. Então, quando você olha a roupa deles e tal, o jeito até que a roupa é colocada, sabe? Aquele lance do S ser de esperança, sabe? É, tem tudo a ver, sabe? Tipo, realmente foi uma pesquisa muito bacana isso que eles fizeram. Vou mandar aqui agora. Eu salvo a imagem e coloco lá na postagem desse podcast comemorando o aniversário de 75 anos do Superman. Olha que coisa. Comemorar falando do Batman. É, a gente falou mal do... Até agora tá beleza esse podcast. A gente falou mal do Superman. Falamos do Batman. Do Batman, né? Mas tem alguma coisa boa pra falar do Superman? Tem, cara. O cabelo dele não mexe. Esse é o James Bond também, pô. Não tem nada de original, entendeu? Não tem, pô. Superman é de 38. E o 007, primeiro filme dele, de quando? Você acha mesmo que um vento tão humano, tão da Terra, vai mexer o cabelo de um kryptoniano, cara? Não vai, né, velho? Não vai. É porque o cabelo dele, ele levanta a bola de aço, né? Que nem no... Ah, tá vendo aí? No Superman 4. Não, e tem um detalhe, né? O que você achava do cabelo do Zod? Não, cara, eu me incomodo vendo o trailer que o Zod aparece gritando, sabe? Ele tem uma cara meio de retardado, sei lá, cara. Porra, não sei, cara. Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra o personagem do Chico Anísio Show, sabe? Aqueles caras mal-humorados que tinha. Lembra aquele cara que... Eu vou mandar aqui um vídeo do Batman falando com o Zod, cara. Não, pera aí. Meu Deus do céu, cara. Larga o Batman, pelo amor não, de Deus. Não, é que ele quer dar pro Batman, deixa ele. Do Batman! Ele é a tia do Batman. Olha só. Vocês lembram daquele personagem do Chico Anísio Show? Que eram dois deputados viados que se encontravam no elevador? Nossa, isso é do Zorra Total, eu tô ligado. Porque... Ah, que tinha também do Chico Anísio Show. Dr. Rossetti. Isso, Dr. Rossetti. É, Dr. Pogulo. Isso, Dr. Pogulo. Ele não é a cara do Zod, cara? Sabe quem que é o ator que faz o General Zod? Ah. Sabe aquele cara que aparece no Star Wars, que é um senador que tá discutindo... Não, o Palpatine. O outro cara que tá discutindo, aquele amigo da Rainha Amidala, quando o Palpatine sobe ao poder e tal, o cara precisa discutir. Um gordinho azul? Não, é um tipo pessoa, eu acho que é um ator. Tipo, ele aparece no Star Wars. Ele tem um monte de filme, esse cara é famoso, só que... É famoso, só não conheço, tá? Pera aí. É, o nome dele eu não sei. Caralho, eu digito, Dr. Robulo e o Dr. Rossetti aparecem uma foto da Zélia Cardoso de Melo. Puta que pariu, cara. Não ganha merda, gente, acha? Ah, esse aí é o Terence Spencer. É, então esse aí. É, ele é famoso. Ele fez um filme chamado Colecionador de Borboletas. Ele é um psicopata, ele coleciona borboleta e começa a colecionar mulher. Aí vai matando a mulher e colecionando igual colecionando botar com borboleta. Muito bom o filme. Velhão. Aí, viram aí a imagem? Onde aí? Caramba. Esse General Zod é o cara que fez o Assassino 44, não é? que fez o Duro de Matar 4? Pô, não sei, cara. O especialista em Duro de Matar aqui é o Ebony. Enquanto o Gama quer dar pro Batman, o cara que faz o Zod agora, o General Zod atual, ele é aquele ator que fez o Duro de Matar 4, né? Que fez o vilão. É esse cara? Acho que não, hein? Não, não fez não. Que ele fez o Assassino 44 no Hitman. Não. Não, ela. Porra, eu vi um filme desse filho da puta há não muito tempo, cara. Só não consigo lembrar qual foi. Pô, aí fica difícil, hein? Do vilão do Duro de Matar? Michael Shannon, é o nome desse cara. É o nome do Zod. É, não, é... Não, segundo o trailer, o nome do Zod é General Zod. Não. Porque o... Mas agora, só pra gente terminar, né, vamos para as nossas considerações finais. É, eu gostaria que vocês me dissessem, na verdade, quais são as suas esperanças pós-filme do Superman, né? O que vocês acham que vem por aí, se o filme der certo ou não, né? Vamos começar com Gama, o gratuito. Não tem esperança de porra nenhuma. Ah, isso eu já passo. Merda. Ah, então, não tem esperança de nada, vai sair tudo uma merda, tá? Não, brincadeira. Cara, é isso aqui que eu vou falar, não é spoiler. Tanto mais de dinheiro, né? Acho que o Liga da Justiça vai engrenar. Porque dizem que no trailer tem lá um símbolo lá que dá uma alusão ao Gladiador Dourado. Tem um satélite também da Wayne Enterprises. Aí isso é spoiler, filha da puta. Não, é só. É só uma ceninha. Aparece. Já apareceu. Ah, bem, então. Outra spoiler. Uma ceninha do filme. Não. Mas é de se esperar que tenha. Até porque o Nolan tá participando. Isso é de se esperar. Engraçado é isso, né? O Nolan virou o pica das galáxias dentro do DC. É. Ah, cara, é melhor do que se o Michael Bay tivesse virado o pica das galáxias. O Nolan agora vai fazer filme, vai colocar um Bruce Wayne assim em todo filme que ele fizer, sacou? É, pode ser, pra sua alegria então vai ser enorme, né? Eu vou assistir todos. O problema é que você vai ter de ler sempre 40,5 motivos pra qualquer coisa. Pra qualquer filme do Nolan, mas aí você pode ir, mano. Tá, consideração emocional final, eu espero que dê certo, eu espero um reboot do Lanterna Verde, porque eu ainda não vi o segundo, então logo me falaram. O reboot do Batman. Um filme plausível do Flash, o Cantador de Marte que se foda, e visitem minha página no Facebook, Batman da Depressão. Maravilha. Mara Maravilha. A favor da cura gay. Não, eu sou a favor que ela tenha um cérebro comigo. Quem é a Mara Maravilha? Mara Maravilha é aquela mulher que escreveu aquele textinho carinhoso. Semana passada. Explica melhor ele continuar vivo aqui. Ignorante é ela, cara. Tipo, o Maravilha. Maravilha. Não, pera, ele quer saber que é mais maravilha? Eu vou mandar aqui uma imagem bacana dessa mulher. Que é o Ruby Mage, tá? Olha só. Mara Maravilha é aquela mulher que foi encostada pelo Rodrigo Faro quando ele era adolescente. Ela não foi encostada pelo Rodrigo Faro, o Faro com todos os minutos. Não, que minutos, cara? Dominó, tá maluco? Dominó. Porra. Menudo, não, olha só. Menudo é não. Não, Simoni gosta de chave de cadeia, diferente. É. A Mara Maravilha, ela foi encoxada pelo manequim. Ah, eu não gosto. Você tem um olhar de manequim. Menudo é não se reprima, cara. Diferente, tá bom? Tá logo. É, falando aqui, um link da Mara Maravilha pra vocês conhecerem melhor essa mulher. Falar em. Tá bom. É pro Spider-Man, suas considerações finais. Aê, ele falou! Aê! Consegui! Obrigado, sinceramente, eu vou ficar na expectativa mesmo do filme. Eu espero muito que dê certo. É, não sei se o filme da Liga da Justiça vai engrenar, porque o fato de aparecer um ou outro personagem não quer dizer nada. No filme do Lanterna apareceu lá a Amanda Waller, ou pelo menos o nome, entendeu? Peraí, Amanda Waller, quem é essa mulher mesmo? Ah, pomba! Agora é! Agora é a pelocuda do universo desse. Meu Deus, muito! Basicamente, ele é que todo mundo sabe quem é essa vagabunda. Mas todo mundo sabe quem é a tia do Batman, né? É claro, o Batman é um clássico. Ah, é um clássico. Ah. Continua, Ebony. Então, eu acho que não é. Não sei, não acho que ainda não. Tá muito cedo pra falar que vai, entendeu? Eu acho que funcionou com os Vingadores por outro motivo. Tipo, os Vingadores deu certo logo de início, deu pra ver e aí eles puseram na cabeça e tudo foi, entendeu? Direcionado para a questão dos Vingadores. Com a Liga da Justiça, os cuidados são tantos que eu acho que não vai à frente. Entendi. André Master, suas considerações finais, por favor, e suas esperanças com relação à cinematografia da DC? Eu acho que, quanto a cinematografia, eu acho que é um pensamento um pouco mais amplo. Eu acho que quanto ao Superman, acho que vai ser um filme que a gente vai gostar de ver. É, porque por mais que seja, sei lá, tem gente que não gosta do que o Snyder faz ou coisa do gênero, eu acho que vai ser um filme pra fazer jus bem diferente do que o que a gente tá acostumado a ver até agora. Então acho que a surpresa vai ser agradável. Quanto ao resto do universo da DC, é meio que uma incógnita, porque ou eles chamam o Nolan para fazer um negócio verossímil, que é o que está na moda do universo da DC agora, para poder manter uma identidade próxima, né? Até para eles poderem fazer um negócio da Liga da Justiça, ou então vai ficar um negócio assim muito individual, os caras vão espalhar para um monte de gente e cada um vai ser de um jeito. Eu só não estou esperando muita coisa do universo inteiro, assim. Talvez para um filme da Liga da Justiça, mas eu acho que o filme da Liga da Justiça vai ser para concorrer com Vingadores, assim, no máximo. O Batman acho que não volta, não. Certo. É algum jabá? Algum jabá? Não, se vocês quiserem, pode olhar meus desenhos no meu site aí, que bom. O site, né? Todo mundo sabe que site é e tal. É, qual é o site? AndréMeister.com. Ah, beleza. Colossus de Setorac, como foi a sua primeira participação, sua perda de cabaço anal no podcast dos Iluminerds, suas considerações finais e esperanças para os próximos filmes da DC? Ah, foi gostoso, produzi muito, tá? Que bom. Ai, tá. Então, e quanto ao filme? Ah. Eu tô esperando, tô com esperança com o filme. Eu acho que vai ser um filme legal. Eu tô com a parte, principalmente com a parte de ação, eu acho que vai ser condizente com o que a gente espera, que a gente vê no super. Sempre viu o super-homem só em quadrinho, né? Que a gente vai mais ou menos ver isso finalmente em algum filme. A gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi. Quanto ao roteiro, não tem como saber, só vendo o filme mesmo. Quanto à questão da Liga da Justiça ou dos outros heróis da DC no cinema, não sei, cara. É difícil, porque a DC me parece mais perdida que a Marvel nesse sentido no cinema. A Marvel, bem ou mal, ela foi meio que apostando numa estratégia de vai que dá certo e foi dando. Foi dando, sim. Foi dando, sim. Brian Singer é o quê? Brian Singer é o quê? É viado, porra. Foi dando essa porra. Só que ele não conseguiu dar direito no Superman. Mas vamos lá. Uma última questão aqui. Ah. Alguém ficou feliz com o fato do Superman matar? Isso do matar o Coringa? Eu tava falando. Ele pede nem cheiro, o Coringa vai voltar. Não. Ele tá falando do que aconteceu no. Isso novo agora, né? Apareceu, viver. Tu vai apanhar, cara. Eu acho que sabe que eu acho que isso aí. Quer que eu seja bem sincero disso aí? Eu acho que esse negócio aí foi uma desculpa por causa do fracasso que foi Mortal Kombat vs DC. Porque no Mortal Kombat eles não podiam matar. Eles quiseram fazer a mesma coisa que o Marvel vs Capcom fez, só que os editores da DC falaram, não, matar o Superman, tá louco? Sabe? Tipo, então eles quiseram fazer um negócio e usaram uma ferramenta errada, sabe? Tipo, eles deviam ter feito um Marvel vs. Eles deviam ter feito um DC vs Capcom, talvez, mas. Não sei como é que seria o negócio, mas acho que esse negócio do Superman matar o Coringa foi pra meio que ser redimível. Isso daí é oba-oba. Não, cara. Não curti muito, não. Na história, na verdade, é uma realidade paralela, tá? Em que o Coringa traça um plano pra o Superman matar a Lois Lane e Metrópolis. Não, tudo bem. Eles podem dar desculpa que eles quiserem, mas acho que isso daí é pra eles se redimirem da merda que eles fizeram no Mortal Kombat, entendeu? Ah, sim. Mas tem uma coisa assim. A Marvel, ela pegou uma nova versão, né, dos personagens, que foi a Ultimate, e jogou pro cinema. Certo. E é isso, né? É uma nova versão do Superman aí. Tá, mas Colossus. Oi. Você vai considerar com esse cenário, por favor. Então, é basicamente isso aí. No caso da DC, eu acho que... Não acho que a DC esteja indo muito bem, que vai dar certo. Eles estão meio perdidos. Vem com uma trilogia do Batman, que é mais verossímil. Vem com o Super-Homem, com o Zack Snyder. Eu não sei onde isso vai dar. Eu sinceramente não sei. Não sei pra onde vai cair isso. Vamos esperar ver o filme, ver se vai ter função de bilheteria. Sabe, eu não tenho nenhuma opinião a esse respeito. Eu espero que saia realmente uma... Até espero um reboot do Batman no estilo do filme do Super-Homem, porque se vai fazer um filme da Liga, tem que fazer uma coisa coerente. Porque tem que ser o filme da Liga com o Batman e o Super-Homem parecido. Não o Batman do Nolan num filme da Liga, que eu acho que pra mim não funciona. Ah, mas acho que o terceiro filme foi até pra isso, viu? O terceiro filme Será? Do Batman, ele... Ah, não, o Batman, ele sai um pouco daquele vigilante com problemas pessoais, ele fica um pouco super poderoso no terceiro filme. Eu achei a personalidade do Batman, esse filme, tão meio nula, que eu achei muito anulado. Você achou a personalidade do Batman meio nula? Nula. Ele falou nula. Eu não vi o filme de novo, até porque eu odiei tanto o filme que eu nunca mais vi. Mas eu achei o Batman um dos raros personagens da DC que eu conheço, mais ou menos. E eu não reconheci o Batman no terceiro filme como um Batman da DC. Eu achei muito diferente mesmo. Foi diferente do Batman do Nolan que ele criou. Exato, né? Mas é aí que eu tô falando, acho que é isso que vai ser a ponte pro. Porque o Batman que enfrenta o Coringa e o Batman do primeiro. O Batman do primeiro filme até que vai, mas o Batman que enfrenta o Coringa. Ele é o Snake, cara, do Metal Gear Solid, sabe? Eles fizeram muito próximo disso. Exato, concordo, é uma coisa diferente. E aí eu achei que é muito estranho. Mas o terceiro é mais oba-oba. Enfim, essas são as minhas considerações. Vamos esperar, eu vou esperar pra ver também. Vou fazer que nem o Ebony, eu vou esperar pra ver. Tô com perspectiva boa com relação a esse filme aí do Super-Homem. Parece que vai ser muito, pelo menos vai ser divertido. O filme bom do Lanterna Verde podia se chamar Espera de Milagre, né, nesse caso. A espera de um alface, que parece um alface. Não, na verdade é a espera do Kilowog. Pois é, aquele Lanterna Verde é triste. É o Kilowog de verdade. Bom. Se aquilo é um hipopótamo que come no alface também. É, exatamente. Mas, bom, eu sou o Dr. House, estamos terminando mais um Lumicast. Boa noite, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, vamos todos se fuder. E até semana que vem com mais um Ilumicast, o podcast dos Iluminerds. E minha consideração final é... Pera! Minha consideração final é... Minha revelação bombástica pra vocês é... Eu concordo com o Marco. Até mais, galera. Tchau! Enquanto isso, na sala de justiça. Acho que chegue toda a legião do mal. A questão científica é mais próxima ao Krypton do Barney mesmo, né? Que é um mundo em que as pessoas já têm uma certa distância porque não se reproduzem mais fazendo sexo. É, né? Não tem um Ike Delícia cara. E vai de beleza, cara. E tudo é pro bebê de proveito. Não, ai que delícia, cara. Não é com voz de viado, não, cara. É voz de machão mesmo. É voz de homem. Ai que delícia, cara. O cara vira e fala assim: vai consertar. Mecânico, você vai consertar meu carro? Então vem aqui e coloca na minha chapuleta. Ai que delícia, cara. Vai, mede. É assim. Ai que delícia é bizarro, é medonho. Tá no vídeo aí que eu botei pra você. Não. Não, cabia mais não. Tô, agora que você tá. Você tá pesadelo com isso aí. Cara, eu postei uma imagem no Baixo da Depressão inspirado no Ai que Delícia, cara. A galera curtiu, tá? Tá, e qual é a imagem? Então, já que você falou da imagem, coloca o link dela aí que eu compartilho no. Enquanto isso, na sala de justiça. Então, se tivesse o Batman, você achava legal, né? Se tivesse o Batman ou a sua mãe, né? Vai gratuito. Nossa. Bota a mãe no meio que eu fui no meio da tua, né? Cara, você pode comer velha, vai lá, cara. Boa sorte. Só vou te dizer uma coisa: fica tendo a minha mãe de metal. Então, faz o que falou. Toma cuidado. Lembra do que eu falei do Wolverine do Lobo. Louco. Toma cuidado. Abre teu olho. Entendeu? Mas falando em velhas e mães, enquanto isso, na sala de justiça. Agora as bios que fizeram na Fazenda. Vocês viram? Né, no site da Record? No R7? No R7.com tá assim, é Yude, né? É apresentador e PlayStation. Nossa. Aí tá lá a mulher lá do aquele chabu todo da CPI, né? Profissão, furacão da CPI. Porra. Aquele programa, cara. Caraca. Eu entendo menos a Fazenda do que o filme do Superman, assim. É impressionante. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Pensei que a gente fosse falar mais do Bruce Willis, do Duro de Matar. Droga. Tá louco, velho. Quer falar do Bruce Willis, velho? Quer falar mais do Bruce Wayne? É, cada um com seu ciclo, né? Mas vamos lá.